Quantas vezes você se esquece de dobrar seus joelhos e a Deus pedir perdão? Quantas vezes você se lamenta e também se abala com qualquer perturbação? Quantas vezes você entristece com os problemas que surgem e com a situação? É então que Jesus aparece, trazendo socorro ao teu coração. Quantas vezes a noite é longa?